frequência Lima 2345. Controle o Azul 2790. Azul 2790, prossiga. Poderia coordenar direto Lençóis? Está presente direto Lençóis, Azul 2790. Muito obrigado, está presente Lençóis, Azul 2790. Serra, Serra, frequência livre, coordenação no retorno nessa. Já no retorno, o braço é a terra. Controle de Salvador, uma boa tarde, eu vou no 1964, informação óbvia. Boa tarde, gol 1964, chegada a Mari, desça para o nível 050. Chegada a Mari para o 050, pode abrir a Itap. Autoridade direto, Itap, gol 1964. Tira de Itap, 050. Oscar Bravo, direto Serra Índia, Eco Índia, você pode final parafuso, ajuste um zero no meio. Bravo. O Tango Golf, se você discursivo, a módica? O Tango Golf, chama agora o centro Recife, em 1251-903395, solicite direto ao centro, bom voo. 251-1335, ok? 1395. 1395, um cordial, boa tarde. Nasca Bravo, traça o transplante para 0121. 0121, Bravo. Uno 255, aos 37 no solo livre, à direita, chamando 219, só. Direita, solo 219, igual no 255. Salvador, eu vou no 255. 255, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio no 255. Alfa, vai reportar antes da Juliette, vou no 255. Processo. 3205, tem 132, 4 horas, alterna Galeão. É 132, 3 horas, Galeão, confere? É, confins, alternado. Confins. Táxi autorizado, pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1895, tá 3805, boa tarde. Pátio, Índia e Alfa, torre 1895, boa tarde. Santa Juliette, voo 1255. Portal 255, ingresso de via Juliette, portal número 202. Juliette, para 02, 1255. Alinhada e colar pista no zero, vento no 20 graus, 129. Alinhada e colar no zero, tá 3205. Fasca Bravo, líder. Segurança livre. Bravo. Tá 3805, decola os 42. Controle, chama agora 121, correção 120, decimal 8. 1208, boa. Muito boa tarde, o na 3805, contato radar, Cidadão Elcio, 3840. Afirmativo, pode voar direto da El? O Romeu recebe o controle de Salvador? Controle, pode voar direto da EL, 3805. Voo 964, controle. Prossega. Poderia fazer uma ponte e informar o Mike Juliette Romeu, que ele está transmitindo na frequência do controle? Essa frequência mesmo? Ó, oh, Mike Juliette Romeu, é o voo 1964. Ok, Salvador, então, vamos chamar. Afirmo. Ah, Salvador, alguma mensagem do Mike Juliette com o meu? É só isso, né, que ele está transmitindo no controle, o Azenha 4. Muito grato. Ok, é só isso aí. O 964, deixa para 2000 pés, ajuste 10 no meia, BBLS, rebote no localizador. 2000, precisaria estabilizar o 964. Azul 2790, chame Centro Recife em 128, décima 8, alterna, 126, décima 0. 288, 1260, Azul 2790. Obrigado, até a mão. Autorizado, reporte para o táxi 2230. Pé 3805, chame Centro Recife, 125-1-0-133, decimal 95. 251-3395, 3805. Como 1964 estabilizado. O 1964, livre, leste, chame Torre 11895. 1895, bora. Transformador, vou 1964, informação... 1164, chegada Mari, desça para o nível 050. Mari 250, pode voar. Direto e SAP, gol 1164. Pois Estéreo abaixado, travado. Voo no 964, vento 120 graus, 8 nós, autorizado pouso missão no zero. Livre, pouso missão no zero. Linha 4, no solo 5-3, livre à direita, chama 1-2-1-9 só. Direita 2-1-9. Batinharia 2-2-3-0, ponta de espera, pronto. Muito boa tarde, Moro 964, livro. Moro 964, táxi autorizado, Alfa, Alfa Juliette para o portão número 10, gol 1964. Alfa Juliette 0964. Oscar Bravo Eco. Aguarde cópia, Oscar Bravo Eco. Bravo Eco já voou missão nessa rota anteriormente? Gente, aguarde cópia. Cotinga 080, inicialmente após completa visual, plano Yankee, decola no 7 com curva esquerda, saída bomba após direto. Frequência do controle 1208, a torre em 11895, seu transponder 5133, Oscar Bravo Eco. Eco, Pátio, Juba, Taipé, para táxi de abalagem, Torre 1895, Oscar Bravo Eco. Atualizar o acionamento, chama Itália, só acho que é o problema. Passaria do 2230, decola 56, chama o controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa. Torre Salvador, boa, passaria do 2230. Torre 2230, contato radar, saída aeroporto, suba o 180 da presente. 180, passaria do 2230. Passaria 2230, complete direita, direto posição Elefa. Direita, Elefa, o 2230. Voo Uno 164, desça para 2000 pés, ajuste 1016. Líder Leste, reporte no localizador, posição 0. 26, desce para 2000, com o número 64. Estamos em boa volta, 008, máquina 1, 0, para descida. Voo 2008, boa tarde, na proa da posição Mari, desça para o nível 070. Só confirmando, o passageiro está livre da restrição de nível 110? Livre. Está presente, voo Elefa, subindo para o nível 180, passageiro 2230. É, grato. O 4196, boa tarde, pegada Mari, desça para o nível 050, ajuste do altímetro 0,06. 050, por Mari. Obrigado. boa tarde, gol 1256, autorização Natal 370. 1256, Natal 370. Já pronto, copia? É, tá pronto. Para São Gonçalo, os Amarantes decola da pistana 0 com curva esquerda, nível 370, a roda Perzulu no 0, até Natal após direto. Lucas e pare a saída. Frequência do controle em 119, controle em 1208, confirmando 1208 o controle, a torre em 11895. Transponder 5144, gol 1256. E só confirmando, o seu código é 5144. Informe pronto para o puxo e acionamento 1256. Ok, senhor. 144. Correto. Salvador, boa tarde. Vou pagar 6315 com 6315 com papapá. Sente 1 minutinho para a cópia 6315. Seu destino é Guarulhos 360. 360 para Guarulhos, autorizado, decola da pista no zero com primeira curva direita, saída da El Leda Motiva, frequência do controle 1208, a torre 11895, seu transponder 5155, Fener 6314, só confirmando a sua rota aqui, está com uma Peslu no zero até Piraí, DCT 1 BAD, a Peslu 44, Pagog. Afirmo, a... Logo, o 1964 estabilizado 3 milhas de espera. 1164. Pouso autorizado. Pistão na 0, vento 120 graus, 08 nós. Eu e pouso a 10, gol 1164. Desça para o 050. 7, mantém. Afirma, mantenha, aguarde a autorização, acho que não vai. Ajuste 1016, plataforma, reporte livrando o setor do bairro de plataforma, mais 8, Rodrigo. suficiente reportilizando o setor da plataforma. Controle, bom 885, informação, tá bom. Bom 885, boa tarde, chegada a Bonk, desça para 4 mil pés, só ajuste um zero no meio. Chegada a Bonk, 4 mil, Azul, 4 1 no meio, desça para 2 mil pés, ajuste um zero no meio, reporte localizador, livre elétrico. 2 mil, com 0 no meio, 4 no meio. Costa Bravo Eco, tenta possível esteira turbulência do 37 da Gol, quando pronto, colagem autorizada no site, vento 15008. Costa Bravo Eco, fly, iniciar atento da Ano 64, solo 09, livre a Fox, chama 21, 19. Fox 219, valeu. Fala, boa tarde, gol 1964, está livrando via Fox 2. Boa tarde, 1164, táxi em frente, Alfa Juliette, portão de número 7, 1164. Alfa Juliette, vamos portão 7, 1164, tá ligado. Bravo Eco, decolando 209, ao cruzar 600 pés, curva à esquerda, chame 21, decimal, corrigir 208, por favor. 208, vai curvar à esquerda, põe 600 pés. O 2008, reduza para 1709, desce agora para 2000 pés, faz o 10 no meia, vai ser guião Eco 190, agora meia dúzia de milhas à frente. Ok, reduzindo a velocidade, descendo para 2000 pés. Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco, está em contato no radar. Mantenha presente para a prova de decolagem até passar 2000 pés, a prova esquerda sair da Momo. Vai retornar a prova de decolagem até 2000 pés. Patrulhando no meio, estabilizado ali, aliás, visual como zero. 4-1 no meio, livre LS, chame torre de 295. Livre LS, 4-1 no meio. 295 até Salvador Buenas Azul 41 no meia, está na final de 6 milhas visual. Azul 41 na meia, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-3-0 graus, 08 nós. Livre pouso 1-0, Azul 41 no meia. Plataforma, Marco Juliette Romeu, tem intenção de sobrevoar o setor norte do aeródromo, é possível pro direto da presente? Juliette Romeu, certinamente prossiga para o setor norte do aeródromo, aguardando transferência para a torre. Aguardando transferência, Marco Juliette Romeu. Bravo Eco, a radial ideal de saída para a Serra Novembro aí no Flávio Tango? É 310, senhor. 310, gente. Retoração para interceptar a rota, curta direita, foi na proa 280, limite dessa proa é 10 milhas Delta Mike Eco de Salvador após em rota. Livre ascensão para 80. Esquerda 280 até 10 milhas. Vai bater alimentação de 3 mil pés, após 10 mil está livre de subir para 80. A curva é direita, para a proa 280, suba da presente para o nível 080, na proa 280. Para a direção, está livre, acender para 080, esquerda. Rua 10 milhas, está livre, curva esquerda na proa do destino. Direito. Aí, Gol 2008. Gol 2008, Lívia Leste, chame torre 1895. 1895. Adivinhante Romeu, controle. Marque, Adivinhante Romeu. Mantenha o setor, aguarde a passagem do Gol, agora à sua direita. Após a passagem do mesmo, está livre prosseguir para o setor norte da aeródromo. Desviando para Eco, Marque, Adivinhante Romeu. 2008, ajuste na 06, continua a aproximação, mas não autorização de pouso. Aguarda. 326, direto Mari, ali direto Mari, né? 326, chão de ideal descida. Na Fox, você é mais tá no meio. Alfa, comandante Buenas Azul, 4-1 no meio, lembrando da Fox. 4-1 no meio, boa tarde, táxi autorizado Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso na parte, 4-1 no meio. Alfa, antes da Juliette, reporte 4-1 no meio. Livre pouso pro Gol 2008. Para cruzamento do eixo da 17, o Mike Vinete com o meu. Pené 6326, desça para o nível 080. 080. C2230, controle. Agora o passareiro 2230, pode manter o nível 160, DG? C2230, controle. Matheus, senhor, solicita manter o nível 160. 2230, chega agora a Recife em 1288, alterna 260, solicite a modificação do nível, bom voo. 288-260, obrigado. Atividade Romeu, chama agora a torre em 1895. 1895 dá presente, Mike, já não. Salvador, Mike Leite Romeu. Mike Leite Romeu, 2. Alfa Milha da Indymar, traço sobrevoo no seu setor norte, Mike Leite Romeu. Gente, não atrapalha reportar no setor, mantenha 500 pés, na minha escuta, Mike Leite Romeu. Terminou o cruzamento da 17, Mike Leite Romeu vai para a estrada do Corpo Setor Norte. Gente. Oi, Salvador, boa tarde, Gol. 125, minha boa esperta, 104. Gol 256, autorizado ali, mantém a pista no zero. Ali, mantém a pista no zero com o 256. Qual foi o nível proposto, Zulu Delta Uniforme? Qual o nível de voo proposto? O Zulu Delta Uniforme mantém escuta guarda-copa. Você está em frente ao hangar da Baeté, não é isso? Em frente ao guarda-copa. Paulo Buenas, 2008, liberou? 2008, boa. Táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, 2008. 08, é para trem. Do 41 no meio, ingresso autorizado, Juliette. Seu portão número 303 para Azul 41 no meio. Juliette 23, 41 no meio. 285, liberado da restrição de altitude pelo, na presente, desta para 2 mil pés, ao estado 1016, livre elétrica, reporte no lote. Ok, liberado da restrição em pelo, e 1016, 2000, autorizado elétrica, reportagem autorizada no 825. Então, de número 8, Gol 2008. Direto 08, obrigado, até mais. Até mais. Sétima, até 500 pés, linha do litoral, reporte buraquinho, ou visual com campo. Contador Salvador, boa tarde, Bruno 256. Bruno 256, boa tarde, contato radar, Sena Fuca, subo 370. Sena Fuca, subo 370, Bruno 256. A torre 1198 decimal 95. Seu código transponder 5071 Zulu Delta Uniforme. Ok, corredor axé, até o farol. Para acionamento, táxi e decolagem da 17, já chame direto à torre em 11895 Zulu Delta Uniforme. Autorizado acionamento, chame táxi, Zulu Delta Uniforme. Preferencialmente para o nível 095. Desce e mantém o nível 090, transfere 2733. Notificação, só um instante para verificação. CNR 6326, deixa para o nível 050. 050, CNR 6326. Volador, está passando o Zulu Delta, está pronto, está com uma borda, alterna volatária, espada e brinca de autonomia. 095. Nível LS, 1895, 188. Copiado, chame na Papa, já o Zulu da Unipa. Posso cobrar o controle? Fala, como é que escuta? Parceira, senhor. Confirmando a radial ideal do Velho Salvador de saída, seria 310. Quem vai ser o senhor? Tem condições de voar na proa 350 para interceptar a radial 310, está presente? Até mais tempo. Cato. A aeronave modulou para o solo? Bravo

Frequência livre, na filete Romeu. Livre, uma boa. IBLS, questão 0, 1-0. É, 2000, IBLS é 3-1-0. Seria possível dona, senhora? Estabilizado dona, né? 3-2-6. Direto dona, repartará estabilizado, né? 3-2-6. Papa Romeu Bravo, você chame agora a torre em 118, decimal 95. 1895, vai chamar o Bravo Serra Serra. Alô, Delta, me informe, decolagem autorizada na 7, vento 950 graus, 08, nós. Oi, Salvador, muito boa tarde, o Papa Romeu Bravo Serra Serra. Proceda, Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra está agora vertical de Jauá. Atenção, se autorizado, seria parte 3, apenas para desembarque e abastecimento. Caso negativo, parte 4. Sétima, tenha do litoral, aguarde. Decolados 26, controle 208, bom voo. Controle 2080, grato. Romeu Alfa Índia, esquerda via pista, ponte pronto, no 7. Prossiga para o controle. Opa, passamos o Lupe Uniforme, decolado Salvador. Livrando o eixo da 17 com curva direita, na sua escuta. Blue Delta Uniforme. Acione o código 5071 no posição normal, mantenha a linha do litoral, o número pé, reporte no farol da barra. Reporta lá no farol, mantendo o meio acionado 5071 para as fontes do Blue Delta. senhor confirma o ajuste da terminal Zulu Delta Info? Antes de o questionamento? Confirmar o ajuste? Ajuste 1-0 no meia. 1-0 no meia, grato. Não, escuta o certo, tá na descarga de buraquinho agora, senhor. Gente, autorizado direto pátio 3, reporte ao pouso. Autorizado direto pátio 3, vai reportar na finalzinha pro pouso. O doutor Uniforme, ainda não recebo o seu transponder, faça um check no equipamento. Vai efetuar, check do transponder do doutor Uniforme. Pelo Delta Uniforme, ainda não recebo o transponder, confio sua posição, já passou Pituaçu e a sua altitude. Zona 20 graus, 089, Bravo, CSA, posição é 4. Posição é 4, graças, vai reportar no céu controlado, o Bravo CSA. Delta Uniforme, sua posição e altitude? Está mantendo o meu pé em cima da Rea Axe, na proa de Amarelina. Sim, já passou umas lagoas aí à direita? Afirmativo. Gente, reporte no farol da Barra, informa um tráfego, um Airbus 320, correção, Airbus 318 da Chenet. Passando o farol da Barra, 2.000 pés, rumo nordeste. Gente, gente do tráfego, visão com meio, Zulu Delta Info. É 6326, tem um tráfego aproximadamente 5 milhas à sua direita, mantendo 1.000 pés a linha do litoral, sem indicação do transponder Alpha Charlie. Gente, já tá avisado com a tráfego aqui, passando 3 horas. Alfa Índio, decola aos 3-1, controle 208, por favor. Controle 1-208, Alfa Índio. Salvador, papá, papá, Romeu, Alfa Índio, bom dia. Papá, papá, Romeu, Alfa Índio. Mantenha o corredor axé, o 9 pés, reporte no farol da Barra. Será no farol da Barra, hein? Estabilizando o Loki, acelera 6326. 6326, Livre LS, chame torre 1895. 1895 a torre, 6326. Para 2733, 4.000 pés. 2733, desça para 2.500 pés, ajuste 1-0 no meia, reporte no localizador, pistão no 0, autorizado sinal ILS. Desce para 2.500, você passará no localizador, está autorizado sinal ILS. 2733. Salvador, na batalha, vou na hora de sair, 966, gente, chegada a Mário, desce para o nível 050. Chegada a Mário, desce para o nível 050 do Mário. Blue Delta Uniforme, qual é o seu rumo para o destino Serra Novembro e Sangosta? Blue Delta Uniforme, ter estimado de pouso de Zulu Delta Uniforme? Gente, o Zulu Delta Uniforme, faça um novo cheque no seu transponder, ainda não recebo. Mantenha o corredor Acha Pregos, 1.000 pés, até o Traveso, até o Traveso Vera Cruz. Após reporte para ascensão, o 045. Até lá, mantenha 1.000 pés, Zulu Delta Uniforme. Salvador, acionamento 325, portão 5, Bush Lake, acionamento. 315 para acionamento, autorizado, reporte táxi na 315. Boa tarde, 315. Salvador, muito boa tarde, 097. 097, boa tarde, chegada bom, se deixa para 4.000 pés, seja o 1.06. 1.06, 104.000, 097, chegada bom.